Adão atreveu-se a apostatar a aliança adâmica. Assim Abel atendeu a ato antes acordado. Afastou-se afetando acesso, acumulando acusações, agravos, aguilhões. Atenção! Assunto aqui abordado: amor, alcance, alegria, alento, amadurecimento. Andaremos ataviados, astutos, avisados, alforje atupetado, afiando armas, admoestação, adoção, adoração, afeição. Assim agem águias, ajuntadas, ajoelhadas, ajudando, ajudadas. Adolescência, adversidade. Afastar adversário, alma alimentada, aliviada, alicerçada, abençoada, amada. Amargura, abatimentos, aborrecimentos, açoites, aflições, abrolhos, absolvidos, abolidos, acabados. Acalmem-se, aquietem-se, aceitando a aparição aprazível, apregoada abertamente. Anjos apareceram, arcanjos acenderam o avivamento, antes apagado, agora avivado. Arrependimento atinge Altíssimo, assassinando as abominações, a Olá, a Olibá, Astarote, Apolo, Artemis, Anticristo, anátemas. Adivinhações acabarão aniquiladas, apóstolos, anciãos, adorando Adonai, administrando arca, altar, alma, alianças, apostos ao arrebatamento, azeite aspergido, árvore adequada, alimenta amigos, Abraão, Arão, Amós, Ageu, aliados até arco-íris, andaremos após Armagedon, ao alto arraial, andando, amontoando amor, anunciando, aplaudindo, associado ao arquiteto acertado, aspecto alfa, aparência admirável, angelical, amável. Amém, aleluia. Amém, aleluia.